dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Catadores e Remixes e hoje nós vamos de Jukebox. Vamos com musiquinhas, musiquetas escolhidas pelas pessoas nas nossas redes sociais e pelas conversas aí na rua. Eu sou o Fabrício Barros e vamos agora para nossos recados. Recados. Manda um beijo pra mamãe. Recadalhos da semana, que recadalhos dessa semana são para coisas que vão acontecer daqui a um bom tempo. Em agosto, dia 5 e 6 de agosto, nós estaremos, pelo menos eu estarei, na SteamCon de Paranapiacaba. Sei lá, vou dar uma olhada, nunca fui no evento, acho que vai ser bem legal. É um evento de, com a temática steampunk, né? E eu acho bem, vou falar assim de novo, bem interessante. Eu quero saber como que é, como é essa cultura do steampunk, como que funciona tudo, vai ser bem legal. Outro evento também que nós estaremos, que eu volto a dizer, eu estarei pelo menos. É o Campinas Anime Fest, no dia 20 de agosto. Então tem duas coisinhas que já deixam marcado, vai ter podcast, vai ter vídeo, vai ter alguma coisa pra vocês. Dia 5 e 6 de agosto, SteamCon em Paranapiacaba. E dia 20 de agosto, Campinas Anime Fest, o Mega Campinas Anime Fest, dia 20 de agosto. Recadinhos rapidinhos. Lembrando, redes sociais estarão aqui embaixo na descrição do podcast. Não deixem de ver nossos vídeos no YouTube, os desafios, as escolas dos old gamers. E sempre que quiserem desafiar os nossos queridos participantes, coloquem lá a hashtag desafie1oldgamer e coloquem seu joguinho lá, por favor. Então é isso, é Rapidex. Agora curtam as músicas que estão uma seleção muito boa. Valeu, é nóis. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer é que fala já vai. Voltando aqui dos recados, vamos começar já, vamos colocando música pra vocês. A nossa amiga Jéssica, vulga Jéssica WP, falou com a gente no Instagram, que é instagram.com/cdrpodcast. Vai lá, adiciona a gente, curte nossas fotos, tem um monte de foto legal lá. Ela indicou pra gente uma música do Ram, A Losing My Religion. Então é isso que você vai escutar agora. E na sequência, o William Halter Batista também indicou uma do Gary Julius, é Mad World. Então duas musiquetas para vocês aí, Losing My Religion do Ram e Gary Julius com Mad Word. Então, bora tocar a música! Tudurê! Corner. That's me in the spot.

Gostou? Achou maneiro? Porque agora tem mais. Agora tem nosso amigo Giancarlo, que já participou com a gente. Eu tive com ele no Não Reparei na Tomada. Outro bom canal pra você ver no YouTube. Dá uma olhada no YouTube lá, Não Reparei na Tomada. É bem interessante ver o que a gente falou, o que a gente falou de merda lá. Esse é muito gostoso. E ele indicou pra gente Suzane Vega com Luca. Em seguida, nosso amigo Roger também indicou Dire Straits, Your Last Trick. Meu inglês nórdico não é muito bom, então se estiver falando merda com o nome, vai estar aí embaixo todos os nomes das músicas. Então é isso, Suzane Vega com Luca e depois Dire Straits, Your Latest Trick, porque tá difícil aqui o inglês. Então bora! After that, you don't ask why. You just don't argue

Oh, will attack, and you don't want that. Estamos aqui agora com o Repeteco, pessoas que participaram aqui. Nosso amigo Giancarlo volta de novo com Prodigy, Out of Space. E o William Halter volta com Supertramp, Logical Song. Mais uma vez só lembrando que vai ter podcast na semana que vem também. Parece que não, faz tempo que eu não faço um podcast, né? Tá só vídeo. Vai ter podcast na semana que vem de novo. Tem esse daqui agora só pra dar aquela relaxada nesse friozinho que bateu do nada. Se não tiver frio, se não tiver frio na época que você está ouvindo isso, finge que tá frio, sei lá, qualquer coisa do tipo. É bom pra você fingir nesse momento. Então é isso. Lembrando, semana que vem tem podcast. Devia ter falado isso no recado. Lembrei agora. Essa é a hora. Bora lá. E agora estamos aqui indo embora com o nosso último bloco de músicas. E ele vem com um repeteco e uma pessoa inédita aqui. Primeira música do bloco é da Annelise, de novo. É o Pornographic The Day. E o outro é Bacana, Bacana, Bacaninha. Nosso amigo Demetrio, da TV Sol, da Iatuba. Ele indicou Caetano Veloso, Tempo. É a música brasileira pra fechar nosso Jukebox de hoje, galerinha. Então é isso, muito obrigado desde já. Lembrando mais uma vez, redes sociais estão aqui na descrição do podcast. Não deixa de ir lá, deixa de dar seu apoio pra gente. Eu gosto muito quando vocês vêm, conversam comigo, quando vocês deixam seu comentário em fotos aleatórias. É muito bom, acho muito maneiro. Agradeço sempre, de coração, o apoio de vocês. Valeu? Então é isso, beijos, abraços e amassos convenientes e bye! Tudu!